Olá, meus amigos de todo o Brasil, a partir de agora e do mundo também, de outros países conectados na primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Sou Henrique Estrada e nós vamos com música, claro, também tem música no programa, mas como o nome do programa já diz, giro de notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo e, claro, do transporte de passageiros. Com a sua companhia fica melhor ainda, só que aqui também tem a vez do caminhão, claro. O Minuto do Caminhão está sempre presente e com novos programas. Minuto Técnico, Minuto Futuro, já tem novos programas do Minuto do Caminhão ainda hoje aqui na nossa programação do Giro de Notícias. Também participará conosco, como está acontecendo a cada 15 dias, o Detran São Paulo. Silvia Cibele, direto do Detran São Paulo, essa parceria trazendo mais informação, conteúdo aqui na nossa programação. E o assunto hoje é o aumento dos valores das multas, as novas regras aí que já estão valendo. E me parece, a impressão que eu tenho, que poucas pessoas estão se importando, não é? No primeiro dia, multa mais cara, né, com risco de suspensão de CNH, que agora tá, né, mais, o risco aumentou. Com tudo isso, mesmo assim, tem gente despreocupada com a vida, despreocupada com tudo isso, pouco importando, porque o que teve de flagrante de pessoas com as suas manias de sempre, dirigir, falar ao celular, braço para fora do veículo, que mais? Uma porção de infração leve, média, grave ou gravíssima, que constantemente são cometidas no nosso dia a dia. Vamos conversar hoje com o Silvia Cibele, conhecer um pouquinho mais por que que esses aumentos vieram, né? O pessoal diz que é para arrecadar dinheiro, mas nada disso aconteceria, não teria arrecadação nenhuma, se a gente tivesse aprendido e fizesse direito, não é? Não ia ter arrecadação. As pessoas gostam de reclamar dizendo que é tudo... Eles fazem para arrecadar dinheiro, não é? Indústria da multa, que a gente ouve falar. Tá bom, talvez até seja. Mas não teria multa nenhuma, nem não teria arrecadação, se a gente tivesse aprendido certo, não é? E eu penso que aprender certo é no berço. Por isso que o nosso projeto Rádio Ônibus Educacional precisa e sairá do papel. Levar a educação de trânsito para as nossas crianças, urgentemente. Porque é com as crianças que... vai se construindo o futuro, não é assim que a gente ouve falar? Sempre, não é? Por que não em relação ao trânsito? Aliás, elas estão envolvidas no trânsito o tempo todo. Daqui a pouco vão à escola, aquelas que ainda vão para o período da tarde, daqui a pouco os pais vão buscar os filhos que já foram para a escola, não é? Às vezes o condutor escolar, às vezes volta de van, às vezes volta de perua, às vezes volta de ônibus, às vezes volta a pé. As crianças estão envolvidas no trânsito o tempo todo, desde muito cedo. E no currículo escolar estão querendo enfiar um monte de coisa aí, né? Preocupada se o banheiro vai ser um banheiro que a menina pode usar e o menino também, né? Estão com essa preocupação exagerada, né? De tanto modismo, espero eu que seja modismo, né? Que isso passe. Porque é um absurdo de tanta coisa importante para se preocupar como educação de trânsito. Tem, né, gente preocupada se o banheiro vai ser azul, se o banheiro vai ser rosa, se o banheiro vai ser colorido. E a educação de trânsito vai deixando de lado de novo. De novo vai ficando de lado, né? De novo. Não seria mais importante a educação de trânsito? Eu conto com a sua participação. Nosso programa é livre, você não precisa concordar comigo. Você pode participar mandando sua mensagem de áudio, comentando e trazendo notícias. Se você conseguiu flagrar um ônibus diferente na sua região, um modelo novo que já está circulando. Se tem coisas boas para contar do transporte de passageiros na sua cidade, se tem coisas ruins também. Motorista, você sabe, aqui é o seu espaço para você partilhar informação, notícia, desabafo. É a rádio do motorista. Motorista de ônibus que dizia que não tinha vez, agora tem, hein? A primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. E não só os brasileiros, hein? Nós temos a audiência comprovada chegando na Argentina e mais territórios argentinos, graças ao Eduardo Perruchold, grande divulgador da Rádio Ônibus e motorista de ônibus também lá da Zenit Transporte. No Uruguai, como sempre chegando. Lima, Peru, graças ao Adriano Rosendo, seus amigos lá de Lima, que trabalham com ônibus, inclusive, hein? Fazem reforma, pintura, os trabalhos lindos, lindos, diferentes do que é o Brasil aqui. O perfil lá é diferente, a pintura bem diferente. Ligados aqui com a gente. E agora, chegando do outro lado do mundo, na China. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Quer participar dessa sua opinião? Manda para nós aqui também sua mensagem através do WhatsApp ou diretamente do aplicativo 16 99182 1468. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. Valendo miniaturas de ônibus, você pode ganhar miniatura, final desse mês tem sorteio, todo mês tem sorteio, hein? É importante algumas tarefas para você constantemente participar dos nossos sorteios. E se inscreva no nosso canal do YouTube, é a primeira tarefa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tem sempre coisas legais. Nós estamos cada vez mais tentando melhorar o nosso canal. Conto com a sua sugestão também, o que você gostaria de ver no canal. Já recebi várias sugestões aqui, falta a sua também. Dê seu comentário, o que você gostaria de ver, qual é o vídeo que você gostaria de ver sobre ônibus. Manda pra gente, ou sobre educação de trânsito. É importantíssima a sua participação também, a sua reflexão sobre o nosso canal. Se inscrevendo no canal, você recebe sempre em primeira mão as nossas comunicações e ainda participa de sorteios e presentes. É moleza, né? É só com a Rádio Ônibus. E final desse mês tem oferecimento Lula Bus. Eu tive a grande honra e alegria de estar com o Lula Bus nesses dias e conhecemos juntos, minha família e a família do Lula. Corrido, né? De última hora, sim. Mas foi bem legal conhecer a própria Mariana Fagundes. De perto, tirar foto, estar com ela, abraçar a Mariana e ainda entrevistar, hein? É isso aí. Você vai ver em breve no nosso canal do YouTube também. Então se inscreva para saber quando é que vai ao ar a entrevista com a Mariana. E eu não deixei de fazer o pedido, claro. É, a primeira série de pedir música pro artista, pedir música que fala de ônibus pro artista, começou. O primeiro desafio foi para ela. Ela é compositora também. Ela é cantora, canta maravilhosamente bem. Um vozeirão poderoso, né? E tem um pique danado, né? Não para. Tá ligada, 220 é pouco para ela, né, ô Lula? 220 é pouco. Ela não para. E eu fiz o primeiro questionamento, o primeiro desafio do artista foi com a Mariana Fagundes, entrevistando e disse a ela, ela é compositora, Mariana, faça a música que fala de ônibus, Mariana. Eu conheci, gente, nós conhecemos até a poltrona da Mariana no ônibus dela, que o José Marião dirige de uma maneira sensacional, né? Motorista de primeiríssima qualidade, José Maranhão, toda atenção, carinho, ele cuida, valoriza a sua vida e tem que valorizar a vida dos seus músicos que estão dentro do ônibus. E a Mariana viaja com ele, gente. Eu achava que a Mariana ficava só viajando de avião, ainda não, por enquanto tá no ônibus. Aliás, que lindo o ônibus plotado, hein? Com a foto dela nas laterais, coisa mais linda, né? Conhecemos o capricho que é o ônibus, a limpeza que é o ônibus, e quem cuida é o José Maranhão, que é o piloto, né? O chofer desta banda sensacional, levando a Mariana em várias cidades brasileiras fazendo show. E eu conheci o cantinho da Mariana dentro do ônibus, onde ela vai descansando a cabeça. Mariana, vai fazendo música que fala de ônibus, vai pensando aí, Mariana. O desafio foi lançado, o primeiro artista que nós entrevistamos, cantora com um vozeirão sensacional, que foi desafiada em pensar e fazer música de ônibus, não é? Precisa envolver a Rádio Ônibus também, viu, Mariana? É, o desafio foi lançado, vamos ficar na torcida. E você vai ver essa matéria em breve no nosso canal do YouTube. Então se inscreva, porque além de receber em primeira mão as nossas publicações, você vai estar concorrendo a presentes bem legais. Valendo no final desse mês, mais um ônibus Roma Bus e mais uma miniatura muito legal, cheia de detalhes, oferecimento do Lula, que é uma miniatura de ônibus com um modelo escolar. Linda, linda, linda miniatura, hein? Se inscreva no canal e boa sorte. Você já conhece o poema do ônibus? Movido à paixão.

cada um gosta de uma maneira. Isso que é interessante e importante, é respeitar os gostos de cada um. Ninguém aqui está disputando quem sabe mais, quem sabe menos. Qual é a carroceria melhor, qual é o chassi melhor, nada disso. É, nem tem porquê a gente fazer isso. E graças a Deus a rádio tem despertado esse interesse de pessoas que têm nesse hobby um momento sadio, de aprendizado, e respeitando uns aos outros. Isso é importante. Mas é interessante conhecer histórias que se parecem com as nossas, né? Que gostamos também de ônibus, né? De achar que a gente era o único que gostava de falar do assunto, de conhecer carroceria, de olhar as pinturas, né? Interessante. E você? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Não só desse lado de admiradores, mas, de modo geral, dando espaço, né, para quem trabalha no setor poder se expressar, poder falar do assunto, aprender um pouco mais, né? Principalmente os motoristas. Participa com a gente e deixe a sua opinião também. 16 99182-1468. Agora as principais notícias do Brasil e do mundo aqui na Rádio Ônibus. A França concluiu nesta quarta-feira a transferência de cerca de 1.500 menores desacompanhados do campo de Calais, conhecido como a Selva, para centros de acolhimento em várias partes do país. Os jovens, a maioria com idade entre 14 e 17 anos, deixaram os containers onde estavam vivendo e embarcaram nos ônibus oferecidos pelo governo. Muitos carregaram consigo o sonho de chegar à Inglaterra. Quase metade dos menores alega ter familiares no país. Pela lei europeia, se isso for verdade, eles teriam que ser acolhidos pela Grã-Bretanha. Além disso, uma legislação aprovada pelo Parlamento Britânico este ano permite que a Grã-Bretanha ofereça abrigo a crianças migrantes em situação vulnerável. Mas o governo britânico já disse que não pretende acolher todos eles. Até agora, 270 jovens foram aceitos na Inglaterra e os demais casos estão sendo estudados pelo setor de imigração. O ministro do interior da França, Bernard Cazeneuve, disse que alguns dos adolescentes transferidos na semana passada fugiram dos centros de acolhimento franceses, mas que a situação agora é diferente, já que oficiais britânicos acompanharam o processo e deram garantias aos menores de que seus casos estão sendo olhados. Com a transferência dos jovens, a famosa Selva, que já abrigou mais de 10 mil pessoas, foi completamente fechada. Além das crianças, outros 5 mil migrantes foram encaminhados para mais de 400 centros de acolhimento em diversas partes do país. De Paris, Gisele Garcia. Obrigado, Gisele. É as informações do Brasil e do mundo com os amigos repórteres conectados aqui conosco. Até as informações internacionais. E se você tem curiosidade do mundo do transporte aí, no seu país, na sua cidade, participa com a gente. Eduardo Perruchot, sei que às vezes, né, nem sempre está fácil para você que está trabalhando aí, ouvindo, viajando, mas quando tiver novidade ou curiosidades, para a gente conhecer um pouco mais como é ser transportador aí de passageiros aí na Argentina, pode participar conosco contando, mandando informações. Por exemplo, qual é a empresa de ônibus mais antiga da Argentina? Ou a mais conhecida? Seria legal a gente conhecer um pouquinho dessas histórias. Então, quando puder, participa com a gente. Eu não sei se você tem conhecimento. Qual é a empresa de ônibus mais antiga aí da Argentina? Ônibus rodoviário, né? Aqui, chamado de ônibus de viagem também. Então, quando puder, participa com a gente. E você, está me ouvindo aí em outros países? Se tiver história, se souber contar, não perca tempo. Participe, pode mandar sua mensagem de áudio, falando na sua língua mesmo, para a gente dar um jeito de entender. Mas é importante você participar com a gente aqui, né? O nosso amigo lá da China mandou a mensagem, nós entendemos depois o boa noite dele que ele mandou, né, o Lula? O Alan. O Alan trabalha em fábrica de ônibus. Vamos conhecer mais sobre a fábrica dele em breve. Não é mesmo, Alan? Vamos conhecer mais detalhes sobre a fábrica do Alan lá na China, que faz não só ônibus, mas faz, não sei se é trailer que chama, né? Motorhome, faz alguns modelos diferenciados lá, de veículos chineses. Aliás, os chineses estão fazendo, né, cada vez mais veículos automotores, mais diferentes. Você pensa que eles não fazem, já fizeram. É bem assim, né? Você pensa que não vai vir da China, de repente já está aqui. Coisa está bem rápida, né? Quer participar, mandar seu áudio? Manda pra gente. O Vânia já mandou e mandou direto do próprio aplicativo. Vamos ouvir? Mandou hoje? Mandou hoje, né? Não, mandou ontem. Mandou ontem, essa mensagem é de ontem, não tem problema. Vamos soltar no ar aqui, porque ontem foi reprise, tá? Ontem foi reprise, finados, feriado, né? Ontem foi, não foi possível estarmos aqui, não consegui chegar a tempo para apresentar a noite também. Vamos ouvir o Vanner. Alô, Vanner. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rio da Estrada, Evanderson, boa tarde, tu na paz aí? Na paz, sim, Vanner. E que tá um tempinho nublado, principalmente nublado com chuva à tarde, tá? E aqui a mínima tá 15 graus, a máxima 25. E um abraço pra todos. Bem na hora resolveu ligar pra você, hein, o Vanner. Bem na hora que você tá dando a previsão do tempo, tinha um camarada te ligando. É tanta hora pra ligar, vai ligar bem na hora que o Vanner tá falando da temperatura? Aí não pode, né, Vânia? Atrapalhou você. Vamos de música? Eu, Lula, Rejane, a Silene, Ana Carolina, Ana Lúcia, tivemos a honra de conhecer ela, Mariana Fagundes. E da série Desafiando os Artistas, a primeira artista desafiada foi ela. Vamos fazer contato e eu vou encher as paciências dela até sair a música. Música que fala do ônibus, Mariana Fagundes. Não tem. O que tem são pouquíssimas e nem sempre falam bem do ônibus. Você viaja de ônibus, você sabe como é viajar, sabe da importância dos motoristas, sabe como é gostoso viajar de ônibus. Ó, Mariana, dica, hein? Olha que dica legal. Você sabe, você está na sua poltrona confortável, às vezes depois de um show, e quando está amanhecendo, dependendo de onde você estiver viajando nas rodovias brasileiras, pela condução lá do mestre, o chofer de ônibus, o nosso amigo José Maranhão, dá uma espiada pela janela e vai deixando o pensamento fluir, né? Vai pensando. A janela de ônibus é sensacional para a gente pensar. Então, Mariana, a dica é essa. Olhando a paisagem brasileira, lembrando do show que você fez, de cada pessoa que você conheceu, de cada pessoa que tirou foto nos shows, vai lembrando, né? E vai pensando ao melhor para surgir a música que fale do ônibus. Tem a compositora que falou para mim que é difícil. É, mandei para uns amigos. Ah, mas é difícil, eu estou tentando, não estou conseguindo fazer música do ônibus. Precisa andar mais de ônibus, viu, para fazer. Tem compositor que só anda de carro. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Bom, tem uma música que não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Eu sei a sua, viu, Lula? Mas tem uma que não sai. Já não saía antes, agora é difícil sair da cabeça, né? A música que ela diz que está ficando louca. Ô, Mariana, está ficando louca? Quem está ficando louco aqui somos nós, né, Mariana? Depois de ter conhecido você pessoalmente, mais ainda. E agora, a expectativa é na torcida aí. O desafio foi lançado, foi a primeira artista. Vamos ver se ela vai aceitar o desafio para fazer música que fala de como é bom viajar de ônibus. Pensei em você sofrer. Pensei em tudo que me fez e fui para um bar, bebi até cair. Se é pra morrer, que eu morra de cachaça. Se é pra sofrer, que eu sofra de ressaca. E não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu morrendo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais. Chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Se para de fazer. ela que está deixando a gente maluco aqui também, não é mesmo, Lula Busso? Mariana Fagundes, Tô Ficando Louca, é música de trabalho dela também, né? E tem outras tantas músicas novas que nós acompanhamos num show maravilhoso com a presença da Rádio Ônibus, Lula Busso, família. Foi um momento bem legal, hein? Você vai ver em breve, bem em breve no nosso canal do YouTube. E eu vou ficar no pé dela, viu, Maranhão? Pode dizer a ela, você que está indo aí rumo a BH, não é? Dirigindo aí com ela. Vou ficar no pé. Foi a primeira artista, nós vamos fazer outros artistas também. Vamos ver quem, qual vai ser o primeiro artista a gravar música que fala do ônibus. Será a grande novidade. Ó, Roberto Carlos tem música que fala do caminhão, tem uma porção. Sertanejos tem muitos, né? Milionário José Rico, não é? Também tem? Música que fala de caminhão. Tem um monte de artistas sertanejos que canta música que conta uma história romântica em cima de um caminhão. Mas do ônibus não tem. E tá faltando, porque viajar de ônibus é bom. Olhar para a janelinha do ônibus é ótimo, é para os pensamentos, é bem legal, ainda mais quando tem uma companhia sensacional, não é? Quem está apaixonado, melhor ainda. Então a paixão pode fluir no ônibus, Mariana Fagundes. Estamos no pé, hein? Mariana Fagundes foi a primeira artista desafiada, você verá o vídeo como é verdade. A música que você ouviu, Eu Tô Ficando Louca. Como seria a música da Rádio Ônibus, hein? Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. Daqui a pouquinho tem Silvia Cibele. Nós vamos fazer o contato com o Detran São Paulo. As principais informações, orientações do Detran também aqui na Rádio Ônibus. Já já, Silvia Cibele, direto do Detran São Paulo, e falando sobre as novas, os novos reajustes em relação às multas. É, o que era leve deixou de ser leve para médio, o que era médio passou a ser grave, de grave passou a ser gravíssima, muita coisa assim, não é? E você tem que ficar cada vez mais atento, ainda mais profissional, né? Tem profissional aí que adora fazer coleção de multas, né? Adora fazer coleção de multa. Acho que está montando até um quadro em casa de tantas multas que está levando, né? Não pode, né? Não pode. E agora, além de pesar no bolso, o risco de suspensão da CNH aumenta. E a Silvia Cibele falará desse assunto já já aqui na nossa Rádio Ônibus. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Desespero, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Você está ouvindo a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. 24 horas no ar, música e informação. Você pode contribuir também participando conosco aqui, contando como é que está o transporte aí na sua cidade. Recentemente, todos nós já estamos sabendo dos novos valores, dos reajustes das multas e algumas mudanças de categoria, não sei se é assim que fala, é categoria, né? De leve passou a ser média, de média para grave. Será que o cidadão brasileiro já está mais atento? Se, você está se preocupando em não levar multas, não cometer infrações? Vamos conversar com Silvia Cibele, direto do Detran São Paulo. Alô, Silvia Cibele, seja bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Bom dia, como vai? Tudo bem, Carlos Henrique? Muito bem, é uma alegria falar com a Silvia Cibele mais uma vez, a cada 15 dias, direto do Detran São Paulo, para orientar os condutores, os profissionais, o volante. Silvia Cibele, as reportagens que eu acompanhei na TV, os amigos que participaram conosco aqui na nossa programação no dia que estava valendo os novos reajustes, alguns profissionais até nos comunicaram aqui que nem parecia que tinha novos valores, nem parecia que as multas foram reajustadas, porque tinha gente cometendo as mesmas infrações como de costume. O brasileiro precisa sentir no bolso, precisa sentir a multa chegar primeiro para depois aprender. Isso deve levar um tempão ainda, Silvia Cibele. O que dizer sobre tudo isso? As mudanças já aconteceram, né? Já estão valendo, né, Silvia? Já sim, Carlos Henrique. Desde o dia 1º de novembro, os novos valores e as novas pontuações já estão em vigor. Infelizmente, essa questão cultural, vamos dizer assim, ainda demanda um tempo para que o cidadão brasileiro, principalmente, tenha essa consciência. Nós temos feito, o Detran tem conversado muito com o Sindicato das Autoescolas para que as aulas teóricas sejam ministradas, mas nesse sentido da conscientização também, que isso é muito importante. E o pagar a multa, como nós falamos, inclusive, no programa anterior, é o de menos. O que a gente precisa ter muito claro é o risco que nós corremos e que nós colocamos a vida de terceiros também. Então, essa consciência do respeito à sinalização de trânsito, ela tem que ser maior do que a preocupação no pagamento da multa. Bom, vamos lá, para quem ainda não tem a noção, como é que as coisas mudaram, para que valores mudaram. Tem gente que acho que ainda, né, não percebeu que vai doer mais no bolso, e só assim para o brasileiro aprender mesmo, doendo cada vez mais no bolso. O que você pode contar dessas mudanças aí, que agora até o tempo, né, de suspensão de CNH está maior, é isso, né? Exatamente, Carlos Henrique, exatamente. E isso é muito sério, porque você veja uma situação muito comum, e hoje nós temos alguns levantamentos, que o maior tipo de incidência de o número maior de infrações cometidas são excesso de velocidade até 20%, uso de celular e rodízio. Então vamos pegar a situação do rodízio. Se você tiver 20 pontos a partir de 1º de novembro de infrações, todas de rodízio, ainda que sejam todas de rodízio, o seu tempo de suspensão será de 6 meses. E já é o tempo mínimo 6 meses. Hoje, como é a legislação? É de 1 a 3 para o condutor, que num prazo de 12 meses soma 20 pontos ou mais. Então, nessa somatória de 20 pontos, você pode ter cometido vários tipos de infrações. Mas a sua penalidade, dependendo do seu histórico e do risco que você colocou, e do risco à segurança viária, a sua penalidade pode ser de 1 mês. Porém, a partir de 1º de novembro, a pena mínima já será de 6 meses. Não tem como escapar. Seja qual for o histórico do condutor, nada disso, o mínimo é 6 meses, é isso mesmo? Exatamente, o mínimo é 6 meses. Então, um condutor que hoje tem 20 pontos, sendo todos de rodízio, ele levaria 1 mês de suspensão. A partir da vigência da nova regra, ele terá 6 meses de suspensão pelos mesmos 20 pontos, pelo mesmo cometimento de infração. Então, são 6 meses, independente da análise de histórico ou do tipo de infração. Então tem que ficar atento. Ainda mais quem é profissional e não pode deixar de dirigir, tem que trabalhar, tem que levar o pão de cada dia para casa, a responsabilidade é maior. Tem vários condutores profissionais nos ouvindo. Agora, tem uma mania do brasileiro que está difícil de deixar de lado. Você já sabe qual é. É o tal das redes sociais no aparelho móvel. Parece que eu não posso nem dar uma piscadinha para o celular mais, né, Silvia? Dá uma piscadinha é ótimo, adorei. Olha, é melhor não piscar, porque piscar pode dar uma desatenção e aí você pode ter 2 infrações, inclusive. Perfeito. Mas não pode não, Carlos Henrique, porque qual é o grande problema? Nós tínhamos muitas ações, inclusive no judiciário, porque o condutor alegava que ele não estava falando ao celular. É óbvio que o cometimento da infração se dava da mesma forma, a partir do momento que você não está dirigindo com as duas mãos ao volante. Mas, para se acabar com esse imbróglio jurídico, vamos dizer assim, e até para agravar mesmo a penalidade, porque como você mesmo disse no começo do programa, o brasileiro só passou a usar o cinto de segurança quando virou uma infração, quando existiu a multa, o pagamento dessa infração para que fosse respeitado. Da mesma forma o celular. Então, é muito comum, infelizmente, essa prática realmente a gente ainda vê hoje, mesmo com toda essa alteração e até essa rigidez maior da lei, as pessoas estão dirigindo e estão mandando mensagem, recebendo mensagem, ou estão no YouTube, e algumas até se empolgam e começam a cantar, e isso me dá calafrios quando a gente vê no Facebook, a pessoa posta no Facebook o vídeo que ela pôs, ela mesma cantando no YouTube, e ela tira a mão do volante, e muitas vezes as duas mãos, e começa a fazer os passos, né, da música, da coreografia daquela letra, e se esquece que ela está dirigindo, se esquece que aquela tirada de mão do volante por 2 segundos pode ocasionar um acidente muito grave, que pode até ter um evento morte como resultado final. Então, a infração por manusear o celular, ela deixou de ser média e ela passou a ser gravíssima. Ela deixou de custar R$ 80 e ela passa a custar R$ 293. E aí, o que nós temos que ter um hábito? E aí, Carlos Henrique, é uma questão de educação mesmo. Você tem que aprender, né? O nosso motorista, o condutor, vai ter que se condicionar a colocar o endereço, a colocar o trajeto, seja pelo Waze, seja pelo Google Maps, antes de sair. Então ele tem que pôr o trajeto dele antes e deixar ali, porque daí se o celular está sendo utilizado na função GPS e ele já está com a rota determinada, ele não corre nenhum risco de ter uma autuação lavrada, de ser multado. Agora, se ele deixar para fazer isso durante o percurso, ele vai receber a autuação, não tenha dúvida. E, inclusive, você comentou muito bem, e isso é um trabalho que o Detran faz com muita insistência, até nas nossas redes sociais também, veículo parado não é veículo estacionado. Enquanto o semáforo está vermelho, o carro não está estacionado, eu não posso usar o celular. Se eu estou num congestionamento, eu também não posso usar o celular. Veículo parado é quando você interrompe a marcha. É diferente do veículo estacionado. Tem que desligar o motor, né? Estacionar mesmo e para poder, se necessário, atender uma ligação, olhar na mensagem. Tem que se preocupar. O brasileiro vai ter que aprender isso na marra agora, né? Porque vai ter que sentir no bolso para poder aprender. Só que está tendo uma oportunidade de desconto também, né, Silvia Sibeli? Quer dizer, ao mesmo tempo que aumentou os valores, agora tem uma oportunidade que o condutor vai poder ter desconto ao pagar as multas. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele vai ter o desconto, mas eu lembro que para pontuação não tem desconto, viu, Carlos Henrique? Ele vai não continuar com jeito. 7 pontos na carteira. não vai diminuir. Não vai diminuir, a pontuação não tem desconto. É o seguinte, o condutor que assumir a responsabilidade pela infração que ele cometeu, ou seja, ele vai falar assim, realmente eu andei na faixa exclusiva de ônibus, eu peguei no celular, eu ultrapassei o excesso de velocidade. Então, para esse condutor que assume a responsabilidade do cometimento da infração, ele vai poder pagar a multa com 40% de desconto do valor real. Então, só que o que precisa ficar muito claro para o cidadão é que a hora que ele faz a opção de pagar com 40% de desconto, ele está automaticamente fazendo uma renúncia tácita ao seu direito de recurso. O que isso quer dizer? Eu aceito pagar com desconto porque eu reconheço que eu cometi a infração, então depois eu não vou recorrer. Entendido. Não tem como depois... Tem que escolher. Ou recorre, se acha que não fez nada errado, né? Se acha que está no direito... Ou assume, e optando pelo desconto, está querendo dizer que assumo o que eu fiz e não tem como voltar atrás, né, Silvia? Isso, exatamente. Agora, é diferente de quem fizer o pagamento com 20% de desconto, que inclusive é uma situação que a gente tem hoje também. Então, se hoje você paga com 20% de desconto, você pode recorrer, sem problema algum. Isso vai continuar. Então, se eu pago até o vencimento, eu tenho 20% de desconto, eu posso recorrer da infração. Então, para o condutor que sabe que não cometeu aquela infração e que sabe que vai ter uma possibilidade de deferimento, ele paga com desconto, depois ele pode pedir o reembolso, ou ele pode fazer a opção por não pagar e recorrer e esperar o resultado da decisão administrativa. Interessante, interessante. E agora tem a parte eletrônica também, né? Já está valendo, né? O sistema eletrônico, a multa não vai vir mais no papel? Também tem isso? Olha, Carlos Henrique, é isso, mas ainda não está em plena vigência, vamos dizer assim. Sim. O que acontece? O Denatran acha até que pelo volume, né? Porque é uma alteração em todo o país. Então você vai ter todo o país integrado no Sistema Nacional de Trânsito. Isso é muito bom, isso é excelente, isso vai trazer segurança, isso vai ajudar a coibir os maus condutores, porque hoje, infelizmente, até ontem, vamos dizer assim, né, porque hoje a gente passa a viver um novo cenário, mas até ontem, o condutor de São Paulo, que de repente cometia alguma infração em outro estado, estava passando as férias no Rio de Janeiro, cometia uma infração lá. Aquela infração cometida lá dificilmente ia ter a pontuação atribuída ao prontuário dele. Então isso dava uma margem de insegurança e de impunidade muito grande. Isso hoje nós não teremos mais. Então, a pontuação, ou seja, o cometimento de infração em qualquer estado do país, a pontuação virá prontuário do condutor, onde a CNH dele é registrada. Então isso é muito positivo. E aí esse sistema, o Denatran é o responsável pelo sistema. Então os DETRANs de todo o estado, eles vão aderir ao sistema do Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e esse sistema do Denatran é que vai fazer todo esse controle da multa, da pontuação, do desconto, da renúncia tácita, da notificação. Então os DETRANs vão aderir ao sistema do Denatran. E o Denatran ainda não disponibilizou essas especificações técnicas, esse regramento para que os DETRANs possam aderir. O DETRAN São Paulo já fez algumas provocações, alguns questionamentos ao Denatran, inclusive a nossa vice-presidente, que responde pela presidência, a doutora Neiva, há 15 dias atrás, oficiou novamente o Denatran questionando as especificações técnicas, exatamente para que o condutor do estado de São Paulo não seja prejudicado no sentido de poder usufruir desse desconto. Mas o Denatran, nesse primeiro momento, implantou apenas para o sistema RENAINF, ou seja, aquelas multas de outros estados. Nós estamos entendendo, isso não está expresso, mas é um entendimento que nós fizemos, de que é um projeto piloto. Então, primeiro o Denatran vai fazer com o RENAINF, porque esse total é de 2% em média, né, dessas infrações, é um número pequeno. Então dá para sentir, inclusive é positivo, porque dá para você sentir possibilidades de erro, possibilidades de não processamento. Inclusive o DETRAN de Santa Catarina, que é o único que hoje está integrado, também está participando dessa fase piloto, vamos dizer assim. Muito entendido, Silvia Civelli. Muito, muito importante isso tudo aí. Vamos torcer para que esse sistema integrado funcione mesmo. Quer dizer, o motorista, o condutor, vai precisar ser bom, né, no que faz em todos os lugares. Não adianta respeitar as normas, as leis em um estado e achar que no outro ninguém vai ver e, de repente, né, vai achar que vai sair, se safar. Quer dizer, é importante isso. Estar respeitando a vida e as regras em todos os lugares. Agora, a sociedade pede há bastante tempo, né, em relação à embriaguez, dirigir embriagado, né, muita gente continua morrendo, nos nossos trânsitos aí no dia a dia, porque tem muita gente que ainda tá dirigindo embriagado e cada final de semana, depois de shows, depois de evento, é sempre a mesma história, sempre violência no trânsito e por muitas vezes a embriaguez. Teve mudança? O que tem de novidade nesse setor, Silvia? Tá. A embriaguez, ela não teve mudança, né? O artigo 165, ele continuou com o mesmo regramento, mas a mudança que nós tivemos nesse capítulo de crime de trânsito, vamos dizer assim, ou nesses aspectos da embriaguez, é que nós hoje temos um artigo, nós temos uma capitulação legal específica para a recusa. Então, o condutor que se recusar a realizar o teste de embriaguez, o teste do etilômetro, ele, ou outros testes que a autoridade determinar, ele vai ser autuado pelo crime, pela infração da recusa, que é o 165A, é esse que foi incluído, e ele terá também a penalidade de suspensão. Isso é muito importante, Carlos Henrique, porque tem gente que pensa que, ah, eu não vou fazer o teste, não vou produzir prova contra mim mesmo, não vai ter o resultado no etilômetro, eu não vou cumprir a suspensão, só vou pagar a multa. Lê do engano. Isso não é verdade. Então, se você se recusar a realizar o teste de embriaguez, seja qual for a modalidade, você automaticamente está dando ciência do seu cumprimento da penalidade administrativa de 12 meses de suspensão. Evidente que há exceção se houver algum erro formal, algum vício essencial no auto de infração e que por conta disso ele seja tornado nulo, né? Um recurso venha a ser deferido. Caso contrário, a suspensão ela se dará da mesma forma, além do pagamento da multa, que passa a ser de R$ 2.934,70. É, a situação vai apertando, né? Vai complicando aí. É muito importante a gente saber de tudo isso e a gente está torcendo aqui para que o brasileiro coloque em prática, né, a valorização da vida. Sempre, como a gente sempre diz aqui, valorizando a sua vida e as dos demais também. Infelizmente, no primeiro dia, né, no primeiro de novembro, o que foi flagrado na televisão, o que a gente viu também com os amigos ouvintes que mandaram mensagem aqui para nós, o desrespeito ainda continua. A multa tem que chegar primeiro para sentir no bolso, para ver se coloca em prática, né, a boa maneira no trânsito, né, Silvia? Vamos torcer para que a gente consiga melhorar, né? Assim como hoje já utilizamos o cinto de segurança, dificilmente hoje alguém esquece de usar o cinto, né? Vamos ver se as outras tantas infrações comecem a diminuir, porque precisa urgentemente, né, Silvia? É, inclusive, Carlos Henrique, eu quero até aproveitar e fazer um comentário, que é uma orientação, vamos dizer assim, do nosso professor e mestre Juliver Modesto de Araújo, sempre que posso cito, porque ele é um, acho que é o maior especialista do nosso país sobre essa matéria de trânsito. E lendo, inclusive, um artigo dele sobre as alterações, ele menciona uma coisa que é muito importante os nossos condutores todos terem atenção, e eu fiz contato com o nosso comando de policiamento de trânsito, o Major Canolelo, disse que é uma prática já, inclusive, é praticada, né, já é um hábito, digamos assim, do nosso policiamento de trânsito, da Polícia Militar. Vamos supor, o condutor está abordado numa blitz, né, qualquer, numa operação direção segura, e ele se recusa a realizar o teste do etilômetro. Só que o policial, quer dizer, o agente de autoridade de trânsito, ele percebe que aquele condutor tem sinais notórios de embriaguez. Então, quer dizer, nós temos uma situação de recusa, que tem uma capitulação específica, e temos uma outra situação, que são sinais notórios de embriaguez. Então, nós temos aí um condutor com duas características que podem ser tipificadas. Então, esse condutor, ele vai receber a autuação da recusa, por ele ter se recusado a realizar o exame, isso não há o que se discutir, e também poderá receber uma nova autuação, que é por dirigir com sinais de embriaguez, que é exatamente por quê? Porque o policial identificou os sinais notórios. Então, esse cidadão poderá receber, naquele momento, as duas infrações. Ou seja, ele vai desembolsar R$ 5.869,40, além de cumprir a suspensão. É, a coisa vai piorando pro camarada, né? Por isso que se beber não dirija de forma alguma. Sim, não é? Exatamente. Aquela campanha que foi desenvolvida pelos órgãos de trânsito foi muito positiva, o motorista da vez. Então isso é muito importante. Está numa roda de amigos, vai revezando, cada hora um é o motorista, que daí não há problema nenhum, não há risco nenhum, nem de você cometer um acidente, nem de você se envolver num crime, de repente poder ser preso, de matar alguém, que é o pior de tudo. Imagina você conviver com essa situação de que eu tirei a vida de uma pessoa. Mas Silvia, se eu bebi só um golinho, foi só uma taça de vinho, ou foi só um copinho de cerveja, os outros colegas meus beberam mais, então eu vou dirigir porque eu bebi menos. Pode? Ai, muito bom você ter falado isso. Não pode, a tolerância é zero. E tolerância zero é tolerância zero. Uma taça de vinho, Carlos Henrique, de vinho tinto, por exemplo, ele equivale a mais de uma latinha de cerveja. Dependendo do organismo da pessoa, por exemplo, meu marido, ele não bebe nada, absolutamente nada. Nem bombom com licor ele come. Então, se ele tomar essa uma taça de vinho, ele vai ter um sinal de embriaguez muito alto, inclusive com todas as reações possíveis, porque o organismo dele não está acostumado com o álcool. Diferente de algumas pessoas que tomam duas, três latinhas de cerveja e de repente, aparentemente, ela continua sóbria, mas o organismo dela já metabolizou aquilo. Então não pode, a tolerância é zero. Isso é muito importante que as pessoas tenham claro, porque é muito comum, toma só uma latinha que não tem problema. Tem problema sim, não pode. Silvia Sibeli, direto do Detran São Paulo, comentando, falando do assunto, e é assim que nós vamos aprendendo, né? Tá vendo? Tudo isso é importante para você que está nos ouvindo agora, para você que está querendo aprender a dirigir, para você que tem um filho em casa, logo logo vai tirar a primeira habilitação. É importante discutir o assunto. Os profissionais, né, que são a maioria nos ouvindo, é importante aprender cada vez mais para que a gente faça certo. E as crianças, em primeiro lugar, dar exemplo a elas, né, para que a gente comece a cultivar cada vez mais essa educação de trânsito presente na família, na escola, na sociedade, porque elas serão o futuro motorista de ônibus, de caminhão, de táxi, do Uber, né? Elas serão os nossos condutores e precisam aprender corretamente. Quero agradecer mais uma vez a participação maravilhosa de Silvia Sibeli. Suas considerações finais, Silvia. Obrigada, Carlos Henrique. É sempre um prazer poder colaborar. Trânsito é um tema muito importante e faz parte da nossa rotina. Então, para finalizar, vamos lembrar que as autuações de trânsito agora podem ser lavradas dentro dos estabelecimentos comerciais, ou seja, parar na vaga do idoso, parar na vaga do deficiente, no shopping, no supermercado, agora é passível de lavração de autuação também. Ou seja, estacionou no lugar na vaga reservada para o idoso, vai receber a infração e é gravíssima ela ter esse agravamento também e não vai ter mais desculpa. Hoje o agente de trânsito pode entrar no estabelecimento privado e fazer a autuação dessa infração. Então, isso é muito importante. Outra situação, que é uma outra alteração que teve na lei, que é a não obrigatoriedade de você portar o CLA, o Certificado de Licenciamento Anual. Mas eu recomendo que você continue andando com o seu CLA, porque a lei fala que não é obrigatório onde estiver disponível o sistema para verificação se o carro foi licenciado ou não. Então vamos evitar, vai que choveu, que o sistema da internet está ruim, então continua andando com o seu certificado que você fica livre dessa autuação. E, para finalizar de verdade agora, as famosas paradas que nós temos, a interdição de via pública, parar o carro para interromper a circulação, lembrar que essa multa também foi agravada. A penalidade também gera suspensão de 12 meses e a multa é gravada, inclusive, para o organizador do evento. Todo tipo de mobilização, de interdição em via pública tem que ser previamente autorizado. Tá bom, Carlos Henrique? Era isso. Muito bom, hein? Mais uma verdadeira aula com você aqui. Obrigado. E a gente percebe que, em suas palavras, você gosta desse assunto trânsito, né? Gosta demais, né? Tá no sangue também, né? Fala com muita vontade aí, importantíssimo. É isso, né, Silvia? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu virei uma apaixonada pelo trânsito. Obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até, Carlos Henrique, que eu agradeço. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Direto do Detran São Paulo, Silvia Sibeli dando mais uma orientação importante para você, condutor, hein? Profissional, vai sair daqui a pouco, vai pegar o filho na escola, deixa o celular. Se você não se aguenta, né, com o celular por perto, deixa ele em casa, nem vai, nem leva. Nem leva, né? É pensar primeiro na segurança, na vida, não só nas multas. Mas se você não quiser ficar com menos dinheiro na carteira, fique atento, que agora a coisa tá dureza, né? Tá doendo no bolso. Velocidade, sem falar que o risco, olha, de ter a suspensão do CNH, tá mais fácil agora, hein? Quer participar e comentar os assuntos? Manda ver, manda a sua mensagem, 16 99182 1468. Vamos para o WhatsApp participando com a gente aqui, até o pessoal dos caminhões estão ligados. Ele é do Correio, dos Correios, né? Trabalhando, eu já pedi, hein? Não mande mensagem se estiver dirigindo, vamos ouvir? Bom dia, Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios, né? Desejando a todos aí um ótimo dia, né? Com cautela a todos os motoristas aí, seja de carro de passeio, ônibus, caminhão, carretas. Hoje vamos ter cautela aí, porque a chuva está demais, está chovendo muito e, como todos nós sabemos, o asfalto vira um quiabo, né? Escorrega, que é uma beleza, né? Ainda mais nós aí que trabalhamos com veículos pesados. Cautela sempre. Para quem está na rodovia Anchieta, onde eu estou nesse momento, trecho de serra, pessoal, tomem cuidado. A neblina está demais, está complicado. Vamos ter cautela, né? Desejo a todos vocês aí um ótimo dia, um ótimo trabalho. Para quem vai começar no trabalho também, tem um ótimo início aí de trabalho, com cautela, farol baixo ligado sempre, né? Para você, Carlos Henrique, uma ótima e brilhante programação, como sempre, né? E um abraço aí a Eduardo Perruchot da Argentina, tive o prazer aí de conversar com ele. Um abraço para Eliane do Mundo Truck, também tive o prazer de conversar. Um abraço aí a Félix Júnior, ótima, que faz ótimas divulgações aí no Rio aí da Rádio Ônibus, parabéns aí. E a todos nós aí um bom dia de trabalho. Henrique, até mais, até breve aí, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Boa condução para você aí, respeitando sempre a vida, é claro, dando os bons exemplos, né? Profissional que ouve a Rádio Ônibus tem que dar bom exemplo sempre. Estamos aprendendo aqui cada vez mais, hein? Com os especialistas. E ainda hoje tem Márcia Pontes e o que ela vai falar é bem interessante, não é? Tem uns novos ônibus maiores. Como é que fica a questão dos veículos maiores? A Marco Polo acabou de lançar um ônibus rodoviário aí de 15 metros, não é? 15 metros, gente. Antes era só o ônibus urbano nesse tamanho todo aí, não é? E já a Márcia Pontes estará participando aqui com a gente, falando desse assunto, os veículos maiores, né? Os ônibus maiores e os pneus extra largos. Tá sabendo dessa? Agora tem os pneus extra largos. É isso mesmo. Vamos saber como é que ficam as questões, né, legais de tudo isso. Márcia Pontes, especialista em Direito do Trânsito, também participará conosco daqui a pouquinho aqui na Rádio Ônibus com essas informações importantes aqui, curiosas, não é? Pneus extras largos, como é que fica aí essas normas aí, hein? Como é que ficam as regras em relação a isso? Vamos entender com a Márcia Pontes já já. Agora tem música, na minha lista aqui também tem Milionário José Rico. Essa você sabe cantar, tenho certeza que sabe. Boa viagem pra você. É o sertanejo presente aqui também, de raiz, não é? Milionário José Rico, Estrada da Vida. Boa viagem, coloca cinto de segurança também, ônibus. Atenção à vida, respeite a sua e aos dos passageiros que você está conduzindo agora. Boa viagem. Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Faz o tempo ser da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. da vida. Para quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ser aquilo que tem que merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que tem que merecer. Estrada da Vida. Boa viagem para você, ligado aqui na primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Se você não conseguiu acompanhar na íntegra a participação de Silvia Cibele, direto do Detran São Paulo, não perca a nossa reprise, hoje às 15, às 20 e às 23 horas. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo? Instale o nosso aplicativo Google Play, sistema Android, é só digitar rádio ônibus de graça. O aplicativo é leve, fácil de instalar. E você ainda pode participar mandando sua mensagem de áudio, mandando seus comentários diretamente do próprio aplicativo. Isso agora é ótimo, porque muita gente dizia que não tinha WhatsApp, não gostava de WhatsApp, mas queria falar. Agora tem uma oportunidade bem legal, você pode mandar sua mensagem através do próprio aplicativo. Mas o WhatsApp continua, hein? Continua sim, pode continuar mandando também pelo Zap, se você preferir. 16 99182 1468. Vamos para a Argentina. Alô, Eduardo. Alô, bom dia, meu amigo Henrique. Aqui em Mar del Plata. Cheguei hoje de viagem e saio amanhã à la tarde. E estava ouvindo a você e a Márcia Ponte. Bueno, um forte abraço para todos aí. Eduardo, tchau, tchau. Na verdade, hoje foi a Silvia Cibele, né? Oh, desculpa, amigo. Não era Márcia Ponte, era Silvia Cibele. Desculpa. Por el error. São vários especialistas, né, Eduardo? Que até eu me confundo às vezes, né? Nós temos a Márcia, nós temos a Mércia e nós temos a Silvia. Só tem mulher, hein, no nosso quadro aqui, hein? Coisa tá boa demais, não é? As mulheres estão em peso, olha, cada vez mais entendidas no assunto trânsito. Especialistas de altíssima qualidade. Márcia Pontes, Mércia Gomes e Silvia Cibele. É? Eu tô num momento maravilhoso aqui, né? A Rádio ônibus está só com as mulheres que sabem muito. Estamos aprendendo com elas. Se você não conseguiu acompanhar na íntegra, ouça a reprise às 15, às 20, às 23 horas. Já tem a Márcia, né, que vai estar falando de ônibus, os maiores, né, com mais de um metro, agora de 15 metros, era até 14 metros, agora o ônibus rodoviário de 15 metros, vai falar como fica essa questão legal, e vai falar também dos pneus extras largos, extra largo, né? Pneu maior, como é que fica essas questões aí? Vamos saber já com ela, hein? Então nós vamos agora, tem amigos repórteres participando conosco também aqui, as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui fala de cultura também, para você ter ideia. E tá acontecendo o Animamundi, né? Que é bem legal esse Animamundi, lá no Rio de Janeiro, e tem alguns módulos em outros locais, né? Como em São Paulo também. E em São Paulo vai até domingo, Festival Animamundi, que segue até domingo em São Paulo. Essa é a 24ª edição do Animamundi. O festival reúne mais de 400 filmes de animação entre curtas e longas metragens, de 45 países como Rússia, Irã, Chile e Moçambique. Mas a programação não se restringe a sessões de cinema. Rodas de debate atraem profissionais renomados e iniciantes, como Rafaela Santos, que faz faculdade de animação. Ter esse evento onde um monte de animadores podem se encontrar e se conhecer é bem bacana, especialmente para a gente começar a criar uma relação de, sei lá, trabalho e tal. E também é importante para a gente ver esses trabalhos e projetos que estão sendo divulgados, estão saindo agora. Já as oficinas atraem pessoas como Rafael, de 9 anos, que produziu sua própria animação e saiu esbanjando o vocabulário. Eu fiz um filme de heróis, eu e um garoto chamado Tomás, a gente era herói e a gente tinha que salvar uma mocinha. E que técnica que vocês usaram? A gente usou quadro em quadro. O festival começou pequeno, iniciativa de 4 animadores que tentavam encontrar brechas para sair da crise que a área enfrentava no Brasil no início dos anos 90. Cresceu e ganhou tanta importância que a animação vencedora do festival segue automaticamente para a lista dos que podem concorrer ao Oscar. O trabalho rendeu frutos e pode dizer que estimulou a descoberta de grandes animadores, como conta Marcos Magalhães, diretor e um dos pais do Anima Mundi. Toda vez a gente ouve isso, né, de animadores jovens que falam: meu primeiro contato com a animação foi no Anima Mundi. A gente ouviu isso até do próprio Carlos Saldanha, né, que é o diretor do Rio, está lá fazendo uma carreira como diretor em Hollywood, né? Então a gente fez isso para isso mesmo, para despertar também isso, né, a paixão em jovens profissionais, para depois eles procurarem, né? Porque ninguém aprende animação numa semana de festival, mas se motiva muito. O Festival Anima Mundi vai até o dia 6 de novembro e espera receber mais de 100 mil pessoas. O festival é o segundo maior em público do mundo, ficando atrás apenas de Annecy, na França. De São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane. E falando em Eliane, olha só, hein, que chamada de atenção agora. A própria Eliane também, do Mundo Tranque. Eliane mandou pelo aplicativo a mensagem de áudio. No zap aqui não encontrei. Vamos lá então para o aplicativo as mensagens. Ah, pelo aplicativo, não é? Não, não chegou no aplicativo não, viu, Eliane? Vamos ouvir o Maranhão, que está na rodagem. É o Maranhão, tive a honra de conhecê-lo, o condutor de nada mais nada menos que ela, Mariana Fagundes, e toda a sua equipe, toda a sua banda, sensacional. O pessoal toca demais, gente. Em breve você vai ver o vídeo da presença da Rádio Ônibus, Lula Bus também com a gente, lá no show da Mariana Fagundes. Foi sensacional, hein? Foi um momento muito legal de entrevista, e eu já falando, a primeira artista, né, sendo desafiada a escrever. Ela é compositora, tive sorte, não é? E ela para escrever música que fala de ônibus. Maranhão! Mandou mensagem agora. Bom dia aí, Henrique. Tudo bom? Aqui é o Maranhão, motorista Mariana Fagundes. Hoje estamos aqui com a equipe do Gustavo Mioto. Desejar aí uma boa tarde a todos os motoristas de ônibus, motoristas de caminhão. Que Deus nos abençoe aí por essas longas estradas da vida. Olha o Maranhão na rodagem. Ele é motorista da Mariana Fagundes, né? E já dirigiu para vários outros artistas também, conduzindo ônibus, van, é para lá e para cá, atendendo um artista, né, Mariana? Não para, né? Não para, é para todos lugares. Cada vez está em um território diferente, comendo comida diferente, descansando em hotel diferente. Não para. Algo interessante que eu aprendi com ele, entrevistando, é que quando eles vão para os shows, conduzindo o artista, ele não fica assistindo o show, ele não pode fazer isso. O que ele faz? Ele vai para o hotel descansar, para que depois ele possa pegar o artista de maneira segura e continuar a viagem, ou para a volta para casa, ou para o hotel, né, conduzindo o artista, para depois continuar a sua turnê. De uma maneira diferente do que eu imaginava. Eu achava que ele ficava o tempo todo ali, pertinho, né, do artista, ou assistindo o show. Não pode, olha que interessante. Então ele tem que ir descansar, né? Vai descansar, vai para o hotel, pois volta, aí sim, né, vai conduzindo o artista. Então, por muitas vezes, ele acaba nem assistindo o show, né? Nem assistindo. Dependendo da situação, não consegue nem assistir o show do artista que ele está conduzindo. Mas ele tem que fazer o seu papel ali, sua profissão, né, num nível, numa qualidade tão boa como os artistas, ou até melhor como os artistas lá no palco. Que às vezes, se de repente estourar a corda do baixo, estourar a corda da guitarra, o cara se vira lá na frente, mas motorista de ônibus não pode vacilar, tem que estar sempre em ordem ali. Você vai ver também no nosso canal do YouTube, em breve, a entrevista que eu fiz com ele, José Maranhão, o motorista de Mariana Fagundes. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Eliane, não estou encontrando o seu áudio aqui ainda. Não achei o áudio da Eliane. Vamos aguardar mais um instante aqui, atualizando o aplicativo, para saber se mandou pelo aplicativo. Não vi seu áudio ainda no zap, também não vi. Se tiver condições de encaminhar novamente, manda. 16991821468, você participa na Rádio Ônibus, deixando seus comentários de tudo que a gente fala aqui, concordando ou não, ou aproveitando para mandar um alô para alguém. Tem mais ouvinte participando, o DDD11 é direto de São Paulo. Alô? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os da rádio. Quem tá falando é o Atílio de Guarulhos. Tô aqui na garagem aqui, preparando para mais um dia, trabalhando feriado. Aí tá bom, né? Pelo menos dá para fazer umas horinhas aí. Desejo a todos um ótimo dia. Que Deus nos proteja. Um abraço. Essa mensagem ele mandou ontem. O Atílio, que na verdade é de Guarulhos, na Grande São Paulo, ligado também aqui com a gente, mandou ontem, trabalhando no feriado, na garagem ele estava e já mandou sua mensagem aqui. Ele trabalha na empresa de ônibus urbano, lá da empresa Vila Galvão, em Guarulhos. Para onde nós vamos agora? Tem mais participação aí? Tem Adamo Bazzani? Vamos ouvir o Adamo? Informação, notícia com Adamo Bazzani. As principais notícias do mundo do transporte, você fica sabendo aqui sempre com ele, direto do Diário do Transporte, com as principais notícias e com muita credibilidade. Vamos ouvir o Adamo Bazzani, que traz sempre as informações importantes desse setor aqui. Se você quer se manter bem informado de tudo que acontece, não só na linha urbana, como na rodoviária, você fica sabendo com o Adamo Bazzani aqui. E também as principais notícias de tudo que acontece no sistema lá, né? Da Metra, ABD, o ABC, com ele também. E agora com o Diário do Transporte. Adamo Bazzani na Rádio Ônibus. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, a encarroçadora Buscar, que teve falência decretada pela primeira vez em 2012, pode voltar a produzir na segunda metade de 2017. No final de outubro, um grupo de investidores ofereceu à Justiça uma proposta para arrematar as três unidades Fabris no sul do país, contando com a unidade principal em Joinville. Para não atrapalhar o andamento do processo, a Justiça não divulgou oficialmente o nome dos integrantes do grupo de investidores. O Diário do Transporte teve acesso à decisão do juiz Walter Santin Júnior, da 5ª Vara Cível de Joinville, responsável pelo processo de falência da Buscar, que estipula as condições para o pagamento. A proposta ainda será analisada. A decisão sobre as condições de análise foi publicada no Diário da Justiça do Poder Judiciário de Santa Catarina. O grupo ofereceu R$ 67,15 milhões pelas três unidades Fabris da Buscar, valor compatível aos 49% da avaliação exigidos pela Justiça. A compra se daria em 52 parcelas, entre de 14%, o equivalente a 9,4 milhões e o restante, 57,74 milhões, corrigidos por índice determinado pelo Tribunal de Justiça. O grupo pretende investir ao menos R$ 100 milhões na fábrica e começar a produzir ônibus em meados de 2017. Quer saber mais detalhes desta notícia e também ver a decisão sobre a proposta, sobre a qualificação das propostas na íntegra, acesse lá www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo. Que notícia boa, hein? Olha que legal. Todo mundo na expectativa do retorno da Buscar, gerando mais emprego, precisa ter colaboradores para que volte, e é uma nova oportunidade aí de a gente ver carros novos nas ruas, né? Ninguém aguenta mais os mesmos modelos o tempo todo, né? E a maioria são G7. Ô José Carlos Borges, não tá na hora de lançar o G8, não? Tá todo mundo querendo já o G8. Ninguém aguenta mais de tanto G7 pra todo quanto é lado, hein? Ô José Carlos Borges, vamos lá, vamos acelerar isso aí, né? O momento ainda tá de vender o G7, eu entendo, né? Então tá bom, vai vender mais G7 ainda. E a Buscar, hein? Gostou dessa notícia? Qual a sua opinião? Participa com a gente. 16 99182 1468. A Buscar da Colômbia é sensacional, né? Os ônibus que continuam lá, que circulam por lá. Como será a Buscar aqui no Brasil novamente, hein? Quer saber de tudo e mais um pouco? Acesse o Diário do Transporte. Lá tem mais detalhes com Adamo Bazzani, que pode voltar a qualquer outro momento aqui na nossa programação da Rádio Ônibus também. E segue com a gente o Maranhão, motorista de Mariana Fagundes. Não tá sozinho ouvindo a Rádio Ônibus não, né, Maranhão? Ô, meu amigo Henrique, que é o Maranhão aqui, ó. Tô aqui, ó, mais o meu amigo Leandro aqui, ó, o Gustavo Pinho, estamos aqui escutando a rádio ônibus aqui, ó. Alô, Leandro, outro motorista de artista também com a gente, obrigado, hein? Olha os amigos aí acompanhando, né? Os motoristas e artistas, o pessoal do trecho aí, sempre viajando, transportando os artistas famosos, estando em cada lugar diferente. Tá aqui, tá ali, e agora tem a maneira de se encontrarem também, de mandar recados uns aos outros através da própria Rádio Ônibus. Também tem oferecimento do JP Afiações Profissional, afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões. O JP atendendo os principais salões de beleza, que mantém depois você motorista muito bem alinhado. O motorista não pode andar cabeludo, barbudo, tem que estar sempre em ordem. Os grandes salões levam tudo lá na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro, JP Afiações Profissionais. Inclusive as manicures também, hein? Alicate de cutícula, leva tudo lá para ser afiado, higienizado, limpado e até com nome grifado lá, nome, né? Vai com nome. Cada alicate, cada tesoura tem os nomes que o JP vai fazendo isso na hora, né, JP? JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Daqui a pouco tem Márcia Pontes falando conosco aqui dos pneus extra largos e ônibus. Os ônibus maiores agora. Como é que tá as questões legais de tudo isso, hein? Marco Paulo já lançou aí o ônibus de 15 metros. DD de 15 metros. Você já viu a foto? Tem foto até no Diário do Transporte, né? É bem legal. Interessante mesmo. Né? No Mundo Truck também. Falando em Mundo Truck, levei um puxão de orelha aqui porque eu falei das mulheres da Rádio Ônibus, não falei dela, né? A Eliane, claro. Eu falei da Silvia Cibeli, eu falei aqui da Márcia Pontes, da Mércia. Mas eu quis dizer, Eliane, das especialistas em direitos de trânsito, elas trabalham nesta área, não é? Você, claro, sempre de casa aqui, Eliane Rita, direto de Itupeva. Eu estava procurando o áudio aqui, ela me chamou a atenção, não é disso que eu estou falando, né? Das mulheres do programa, diz que eu esqueci dela, não esqueci não, Eliane. Não esqueci, não era esse contexto, era isso o caso, viu? Obrigado pelo puxão de orelha aqui, a Eliane Rita, direto de Itupeva. Está na hora do Carlos Rabelo também, instrutor motorista dos artistas. É ele que está sempre assim para baixo com os principais artistas do Brasil. É instrutor também, sempre com dicas, orientações importantes. Fala, Carlos Rabelo! Olá, ouvintes da Rádio Ônibus, Carlos Rabelo, instrutor. Hoje eu tenho mais umas dicas aí para vocês aí, ouvintes da Rádio Ônibus. Na realidade, a primeira dica aí, na realidade é uma concepção, né? Para você pensar aí, com essa nova lei aí, que nós atingimos 14 pontos aí, nós temos a opção de fazer esse cursinho reciclar, é uma reciclagem, né? Para poder usar os pontos, ou seja, vai ficar um pouquinho mais criteriosa, né? A seleção para os profissionais aí que se encontram fora do mercado. Ou seja, na sua entrevista aí, cada vez mais as empresas aí vão exigir motoristas que não tenham pontuação baixa ou nenhuma pontuação na sua carteira, né? Que é para não correr o risco aí a empresa contratar um funcionário, um motorista que já esteja aí próximo de estourar sua pontuação. Isso já acontece hoje, tá? Então, a minha dica para você aí, ser mais criterioso aí no seu andar aí, para que você não cometa nenhuma infração e com isso não some pontos na sua carteira, para que fique livre aí para você poder participar de um processo de seleção e até ser contratado por alguma empresa, ok? E mais uma dica aí também, Henrique, as nossas arrecadações aí de Natal, graças a Deus aí, nós temos aí bastante pessoas aí já se propondo ajudar, né, a colaborar. Essa semana, engraçado, aconteceu um fato aí que a gente não esperava, né, que teve uma pessoa aí que fez, na realidade, fez um depósito em conta, né, e pediu para não se identificar, para que comprasse aqui em São Paulo umas bolachas, e alguns chicletes, alguns mantimentos, né. A gente foi fazer isso e a pessoa não se identificou, não pediu para não se identificar. É um negócio muito engraçado, para você ver como tem muitas pessoas que ajudam sem interesse nenhum, né. Então você aí, ó, motorista, você amigo, você ouvinte da Rádio Ônibus, queira nos ajudar a montar esses kits aí de Natal. Nós estamos aí recebendo nossas suas doações, de qualquer forma, tá? Precisamos aí mais um ano aí, da continuidade aí, nossas arrecadações. Lembrando que em Campinas, nós temos um posto de coleta lá para quem é próximo de Campinas, que é na Giga Pneus, né? Pode entrar aí no Facebook aí, Giga Pneus. Em Hortolândia nós temos o Luiz Lula Bus. Também pode entrar, procurar ele aí no Facebook, Luiz Lula Bus, né? E aqui em São Paulo nós temos, nós temos a Rádio Ônibus, né? O Henrique Estrada, temos a Raquel Valentina, o Facebook dela. Qualquer forma aí de contato, nós estamos aí recebendo as doações, ok? Um abraço a todos e tenha um resto de semana aí abençoado a todos. E cuidado, pessoal, rodovia, cuidado aí, embarque e desembarque, que as multas estão aí bem maiores em valores, ok? E é que igual o Henrique Estrada fala, Não é o valor, não é a pontuação. Em si, a conscientização do erro, né? Ok? Um abraço a todos. Ô Henrique, minha pergunta vai para você dessa vez de novo. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? É uma grande novidade, né? É sair na frente. Como disse o nosso amigo aqui, da empresa AMD, fabricante de ônibus, hein? Na reportagem que eu fiz a ele, ele diz assim, quando eu perguntei isso, eu acho exatamente a mesma coisa. O que você acha de uma rádio que fala sobre ônibus, né? Ele disse uma palavra que resume, uma grande sacada. E a Rádio Ônibus é essa grande novidade, que é uma sacada sensacional mesmo, porque falar de ônibus hoje no nosso país, né, é algo bem inédito mesmo, né, dando essa importância e levando esse conteúdo educacional, que é importante também, para termos melhores e melhores condutores, né, profissionais do transporte também. Deixa eu mandar alô aqui para o Nathaniel Oliveira. Nosso programa está acabando, hein? Nathaniel Oliveira, é Minas Gerais, né? Não é mesmo, Nathaniel? É, Minas Gerais, não é? Vamos ouvir, ele mandou um áudio aqui. Esse dia, vou ver se eu consigo soltar aqui. Ele mandou pelo Facebook. Vamos ouvir o áudio que o Nathaniel nos enviou esses dias, falando um pouquinho de sua paixão por ônibus. É, sou de Capitólio, né, Henrique? Aí eu já tô aí nessa caminhada aí de busólogo, já faz desde os 5 anos de idade, né, que eu assim, começo a admirar ônibus, gostar, porque meu pai, ele sempre gostou, né, de carreta, de ônibus. Eu comecei a gostar através do meu pai. Aí eu vendo as pinturas, vendo os motores, as coisas assim, né? E eu fui me adaptando, fui começando a gostar e me pegar o interesse. E aí comecei, tô até hoje, né? Vou fazer 20 anos agora, em dezembro. E sempre que eu posso, tô clicando as fotos, pesquisando muitas coisas também, porque eu tenho paixão, né, por... Esse é o Nathaniel lá de Capitólio, Minas Gerais, não é? Pra encerrar aqui, continuar a mensagem dele que cortou. E aí eu peguei pesquisa também sobre, não só de fotos também, gosto de pesquisar várias coisas também, de como é fabricado, onde, de como, né? Então, eu comecei a me interessar e estou até hoje aí gostando, buscando informações, sempre que eu posso eu tô buscando. Então eu curto muito aí, ônibus aí, né? Então sou mais um dos jovens aí, que entre outros, entre muitos dos jovens, estou aí, né, nessa caminhada aí. O Nathaniel Oliveira é de Capitólio, Minas Gerais, ligado na Rádio Ônibus também, mais um apaixonado por ônibus. Antes da Márcia Ponte, deixa eu colocar o Emerson aqui, que mandou mensagem, inclusive ontem, não é? Comentando o assunto aqui. Emerson, motorista lá de Suzano, que faz Barra Funda, micro-ônibus, né, levando funcionários até lá Votorantim. Está na rodagem e acompanha sempre o nosso trabalho aqui, grande divulgador, parceiro também. Alô, Emerson! Bom dia, meu amigo Henrique Estrada e os ouvintes da Rádio Ônibus. É o Emerson aqui de Suzano. Vou fazer um comentário, estou aqui hoje, é dia 2, são exatamente 11h35, estou escutando a reprise aqui da rádio, que durante a semana está meio complicado para mim escutar, mas logo, logo estarei de novo aí escutando ao vivo todo dia. Mas estou escutando a reprise aqui, estava escutando o nosso amigo Jurandiru da Atena aí falando aí sobre fretamento, essas coisas, né? Concordo com ele, meu parceiro, porque é o seguinte, o mal de nós, do fretamento, ou em geral dos motoristas, é a gente se preocupa às vezes muito é com o passageiro, sabia? Ah, vamos lá, vamos correr, que o passageiro gosta de chegar cedo, vamos fazer isso, fazer aquilo, a gente esquece da segurança. E tem um ditado que eu falo para todo parceiro aí do trecho do fretamento. O mesmo passageiro que vai te elogiar, dar um tapinha nas costas, falar que você é rápido, você é isso, é a mesma pessoa que um dia vai te apunhalar pelas costas. Basta você fazer uma coisa errada, chacoalhar o ônibus um pouco mais, ou ele achar que você fez alguma coisa, que ele vai ligar na empresa e vai acabar reclamando de você. Então vamos ficar um pouco atento. E Jurandir, semana passada, parceiro, eu estava na Marginal Pinheiros, encontrei um parceiro seu de serviço, da Ipojuca, se eu não me engano o prefixo do ônibus é 775. Mando os parabéns para ele, porque a gente estava lá com trânsito, é raro acontecer isso, a não ser quando a gente é conhecido um do outro, mas essa é a diferença de profissional do volante. Naquele trânsito, ele ia, eu estava atrás dele, ele segurou para mim passar ele, e aí, como ele é uma pessoa que eu percebi que ele é profissional, eu também pratico esse tipo de atitude. Quando eu estava na frente dele, eu via que ele estava querendo sair, eu segurava, deixava ele passando. Conclusão, conseguimos desenvolver tanto o ônibus quanto o micro mais rápido que todo mundo, sem precisar correr, porque um ajudando o outro. Um segurava, o outro entrava, o outro ia, a fila travava, ele dava seta, eu já segurava, o outro passava, e aí a gente foi indo até a rodovia Castelo Branco. Então, gente, vamos ficar atento. Passageiro em si, ele quer conforto, tranquilidade e segurança. Então, não vamos pensar que, vamos fazer tudo de bom, porque o passageiro lá, ele gosta, chega no final do ano da caixinha, mas vai ser o primeiro a criticar você quando você fizer uma coisinha errada. Bate o ônibus para você ver o que vai acontecer. Não, esse motorista é louco. Todo dia ele vem correndo, todo dia ele vem isso. E eu não vou citar o nome de empresas, mas eu venho pela Marginal Pinheiros e entro na Castelo. Eu presencio muito motoristas de um fretamento andando que nem xarope, na esquerda, na direita, e joga aquele... Emerson, infelizmente tem de tudo, né? Mas agora vai doer no bolso, né? Vai doer mais, vai doer bem mais no bolso agora. Mais participações rapidinho, nosso programa aqui já tem que encerrar, já estou estourando meu tempo aqui, né? Vamos lá, direto da Paraíba. Fala, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. J.E.A.T.S. diretamente de Solânia, na Paraíba, mandando aí um abraço a todos os amigos. Olha, Carlos, rapaz, levasse um pitu aí da Eliane, hein? Vai esquecer a menina, rapaz, atenção, que é isso? Isso não se faz, hein? Não. Olha as feministas aí, vão pegar você, cara. Não, na verdade diz que eu tô perdoado já. Pô, Carlos, aqui, estamos aqui trabalhando, né, vendo se damos conta aqui das encomendas aqui dos clientes, graças a Deus. E aguardando aqui para poder dar começo aqui nos trabalhos aqui no ônibus aqui. E eu queria aproveitar para dar uma dica para a turma aí que tem o veículo, o ônibus aí, que está com as lanternas cegas, assim, envelhecidas pelo tempo aí. Olha, faz o que eu acabei de fazer no meu aqui, fiz um teste e deu certo. Você passa uma lixinha 400, né, na lanterna toda, né, e depois você compra um vidrinho em papelaria mesmo, de verniz vitral, no caso laranja ou vermelho, dependendo da cor da lanterna do seu veículo, e você passa com um pincelzinho com pelo bem fininho, né, com bastante cuidado, você passa e renova a sua lanterna, deixa ela nova aí. Valeu? Um abraço a todos aí, um abraço a Félix Júnior, a Eliane do Mundo Truck, o da Atena, o Wander de São Gotardo, o Eduardo Peruchua, né, e o Silvio José, né, de Caruaru. Até mais, gente. Um abraço. Até mais. Obrigado pela participação, hein? Ele, que dica legal. Depois compartilha no Facebook as fotos que você mandou pra mim aqui, viu? Interessante. É, os amigos querem ouvir, aliás, querem ver como é que ficou o ônibus depois dessa sua dica aí. Já tem Márcia aqui pra encerrar o nosso programa com ela, hein? Agora tem Lula Bus. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, galera. Lula Bus, Luiz, Hortolândia. No horário de almoço, como sempre, dentro de um ônibus. Estou num Mercedes-Benz Caio Millennium, ano de fabricação 2005, 245 cavalos, pertencente aí a VB Transportes e Turismo. O mesmo faz as linhas tanto Campinas como Paulínia, Cosmópolis, Campinas, Indaiatuba ou Campinas, Artur Nogueira. E passei rapidinho aí para dar um olá pra galera, dizer que o show da Mariana Fagundes, ao qual participamos lá, foi sensacional. Pessoal muito receptivo, pessoal bacana, principalmente aí o Maranhão, a própria Mariana também nos recebeu bem. E é isso aí, galera. Um abraço lá pra minha esposa, um beijo pra ela também, né? Um abraço aí pro Wander, Félix, Carlos Rabelo, Eduardo, as mulheres, né, que ultimamente aí estão dominando bem aí todas as áreas. Isso é um que eu desejo, que cada vez mais as mulheres fiquem, né, tenha igualdade igual a dos homens, que não tenha mais essas coisas de, entendeu? E parabéns a todas as mulheres aí. E isso aí, galera. Lula Bus aí se despede. Um grande abraço a todos aí. Fui. É, ele foi. Obrigado, viu, Lula, pela participação. O programa já está estourado aqui. Um alô pro pessoal de Areia, Pernambuco, ligado com a gente, Sumaré, Paraíba, Rio de Janeiro, Barrinha, interior paulista, Jundiaí, mais gente do Rio de Janeiro, mais gente de São Paulo e fora do Brasil, ligados aqui com a gente também. Vamos lá para Márcia? Gente, está chegando mensagem agora, mas não dá mais tempo para colocar não, infelizmente, tá? Ô, minha amiga Eliane, você vai ter que ouvir na reprise, viu? Que o recado foi legal, hein? É, o recado dele foi legal pra você, hein? Não perca, tá bom? Vamos ouvir a Márcia? Tá na hora dela, Márcia Pontes, mais informação importante aqui e mais aprendizado, hein? Ela que é especialista em direito do trânsito. Vamos aprender com a Márcia, que traz sempre as informações importantíssimas desse setor também. Mais mulheres com a gente, tá vendo como as mulheres estão cada vez mais chegando na rádio? E sabe muito, hein? Mais até que muito homem por aí, não é? Márcia Ponte, direto de Blumenau, Santa Catarina. Olá, Henrique Estrada. Olá, os nossos amigos da Rádio Ônibus. E aí, você já pensou em dirigir um gigantão com um metro a mais? Em vez de 14 metros, dirigir um ônibus com 15 metros e com pneus extra largos? Pois essa é uma das mudanças trazidas pela Lei 13.281 de 2016, essa que começou a valer a partir do primeiro dia de novembro. Ela mudou o artigo 100 do CTB em relação aos veículos de transporte coletivo, que poderão ser dotados de pneus extra largos. São pneus mais baratos que os dois geminados, reduz o consumo de combustível, dá mais estabilidade e diminui muito a pressão transmitida ao solo. O CONTRAN vai regulamentar o uso dos pneus extra-largos para os demais veículos. No artigo 100, no seu parágrafo 3º, a nova lei permite a fabricação de veículos de transporte de passageiros